Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita da noite de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa de número 251. Hoje é dia 22 do mês de janeiro do ano de 2020. Agora são 19 horas e 31 minutos dessa noite agradável, alegre de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E participa do programa de hoje o nosso amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Dentro de alguns instantes, a gente já vai poder falar com ele. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Lembrando também que lá no Facebook a gente vai publicar os textos, né, que serão lidos, que serão estudados aqui, a poesia, o texto de abertura, para você também poder ler novamente com mais calma, para poder compartilhar. Se quiser fazer uma pergunta também, faça e a gente responde ainda no ar aqui, se for possível. Em todo o programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Encontramos então no dia 21 de janeiro, o Dia Internacional da Religião. E aqui no Brasil, celebra-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E é por conta disso, né, desse dia tão importante, que a gente selecionou para abrir o programa, o primeiro bloco, um texto do Espírito Emmanuel, denominado Aprendamos com Jesus, extraído da obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. O texto começa com uma citação à carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, abre aspas, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual. É importante qualquer ação de conjunto com base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui ligados através da Rádio União Rádio Web, programa Visão Espírita. E a mensagem de Emmanuel, como sempre, muito bonita: a tolerância é o que mais nós necessitamos hoje em todas as correntes filosóficas e religiosas. O mundo avançou muito no aspecto intelectual. Basta ver que, no início do século passado, 1900 e pouco, nós iniciamos o século passado em charretes e terminamos o século com naves espaciais, telescópio Hubble, mapeamento de genoma humano, enfim, avanços científicos grandiosos. Mas o nosso coração não acompanhou ou não tem acompanhado esse mesmo avanço intelectual. Como consequência, mesmo nas instituições mais nobres aqui na Terra, falo das casas espíritas e outras correntes religiosas também, ainda predomina muita intolerância entre os voluntários nesse trabalho bonito que é a mensagem de Jesus nas diferentes linguagens, nas diferentes formas. Então nós temos que, mais do que nunca, buscar a conciliação, a tolerância e cultivar aquilo que Jesus nos ensinou, que os seus discípulos seriam conhecidos não pelo conhecimento nem prodígios, mas por muito se amarem em seu nome. Então nós necessitamos fortalecer a nossa fé em Deus e em nós mesmos e vivenciar realmente o amor cristão. O conhecimento, ele é importante, nós devemos estudar a doutrina espírita, desenvolver nossa intelectualidade, mas o coração não pode ficar ressequido, duro, porque senão a gente não vai avançar na escalada espiritual, né, Wilson? Sem dúvida, Álvaro, quando você fala sobre essa evolução, eu estava aqui me lembrando de alguns números de um texto que eu li recentemente sobre urbanização, né? A cidade de São Paulo, há 100 anos atrás, em 1920, possuía um pouco mais de 500 mil habitantes, 560 mil habitantes, um pouco mais do que Piracicaba, talvez uma Sorocaba. Não, Sorocaba é maior, tem mais de 600 mil já. Então, um pouquinho maior do que Sorocaba. A gente hoje, 100 anos depois, são 12,5 milhões de pessoas, somente na cidade de São Paulo. É muita gente. Então, é um crescimento absurdo, porque assim, de 500 mil, se crescesse 10 vezes, seriam 5 milhões. Né? 20 vezes, mais do que 20 vezes o crescimento. Então, eu acredito que isso também reflita, de alguma forma, a nossa dificuldade em se adaptar a essa vida em sociedade, porque a vida em sociedade mudou muito. Né? Nós sempre que falamos, por exemplo, é necessário defender a família, a gente tem que se aprofundar um pouco mais, né? Mas peraí, que família você está se referindo? A que família você se refere? Né? Porque mudou muito rápido, a própria estrutura familiar mudou. Então, não que os valores principais, os valores morais, esses são imutáveis, não tenha dúvida. Mas a realidade requer uma percepção diferente. E nesse ponto, O Espiritismo ele tem uma certa vantagem sobre as demais agremiações religiosas, né, ou filosóficas, no caso. Tem. Porque o Espírita, o próprio Allan Kardec anuncia isso, né, que o Espiritismo deveria ser dinâmico, acompanhando a evolução da sociedade, porque da mesma maneira como existem as ciências naturais que evoluíram tanto, você mesmo citou o Hubble, né, o telescópio Hubble, que apontado aí para as galáxias nos mostrou coisas que a gente nem imaginava, estendendo, né, o nosso campo de entendimento, assim também as ciências sociais também evoluíram. Então, aqueles mesmos conceitos que existiam lá atrás não podem ser simplesmente pinçados lá de trás e aplicados aqui para interpretar uma realidade atual. Isso não cabe mais, não é, Álvaro? Você está falando da grande cidade. Eu me lembro um saudoso amigo, professor Mário Barbosa, lá de São Paulo, um palestrante excelente, um dos melhores palestrantes espíritas que eu já conheci, uma capacidade oratória e uma pessoa sensata que eu sempre admirei, tive como um grande amigo, um grande espírita. Com toda certeza está hoje nas esferas mais elevadas, atuando também pelo movimento espírita. Mas o Mário costumava dizer que São Paulo era um desafio. Ele falou, quem mora em São Paulo, a cidade de São Paulo, ele é testado desde a hora que levanta. A todo instante está lidando, às vezes, com pessoas mal educadas, pessoas sem princípios morais, pessoas que querem tirar vantagem. Então, realmente, quem está vivendo na grande metrópole de São Paulo, não é por acaso, mas não deixa de ser um curso avançado de tolerância, que você leu a mensagem tão bonita de Emmanuel, que todo tem que ter muita tolerância, muita paciência, mas entender que é um curso avançado de equilíbrio emocional, né, psicológico, numa cidade como essa, né? Então, realmente, cada um está no lugar adequado para o seu aprendizado, porque é um projeto que nós fazemos no mundo espiritual, na erraticidade, claro, né? Conversamos com nossos mentores, até porque ficamos mais tempo no mundo espiritual do que aqui encarnados. Tem 8 bilhões de encarnados quase, tem 22 bilhões de desencarnados. Então, ficamos mais tempo lá, porque nem tem privilégio para reencarnar. Tem que aguardar na fila. Pegar a fila. E quando chega aqui, a gente está cumprindo um projeto que nós abraçamos, junto com nossos mentores, que inclusive avaliaram e nos deram essa oportunidade maravilhosa. Então, você está em qualquer cidade, tem seus desafios, como Piracicaba, qualquer outra cidade. Quem está na cidade de São Paulo, realmente é um desafio um pouco diferenciado, né? E é muito interessante a gente entender isso, né? São Paulo é uma loucura. E hoje, como reflexo desse volume enorme de pessoas que saiu do campo, né, do campo e migraram para as cidades, a gente tem uma coisa muito comum que é o trabalho em casa, né, o home office. Então a pessoa cada vez menos ela tem que sair na rua, ela evita o máximo possível sair na rua. Então hoje, veja, as pessoas, elas podem fazer seus cursos, estudar, cursos superiores, inclusive pela internet dentro de casa, né? Ela trabalha a partir de casa e ela se relaciona com pessoas a partir de casa, né? A partir das redes sociais, dos aplicativos que colocam as pessoas em contato. Então, quer dizer, a própria socialização é diferente do que era no passado. Exato. Você não precisa mais sair, andar na calçada, ir lá na praça para encontrar alguém e bater papo, né? Então, e essa mudança de socialização também, eu acho que a gente está vivendo esse momento agora, em que a gente está tentando aprender a se relacionar de forma diferente. Porque a gente ainda hoje fazemos muito mau uso dessas ferramentas, né, Álvaro? Está aprendendo. A gente está aprendendo, inclusive no campo da religião. No campo da religião. Eu já teve pessoas que me procuraram dizendo, poxa, eu sei que tem cursos lá na Casa Espírita, mas tem muitos vídeos no YouTube, tem muita informação, os livros estão lá. Seria necessário realmente a pessoa participar de um curso na Casa Espírita, se ela pode participar em casa? É a diferença que tem quando na Casa Espírita, é essa interação com o monitor, as dúvidas na hora sanadas, explicadas, né? Eu costumo lembrar muito uma famosa resposta do Dalai Lama, quando perguntaram para ele se para a iluminação espiritual era necessária a figura do guru. O Dalai Lama para, pensa um pouquinho e fala assim, olha, não precisa, mas você ganha muito tempo. Então, porque por ter muita coisa em YouTube, muita literatura aí, tem coisas boas e coisas ruins. Então, eu acho que uma coisa não elimina a outra. Eu acho que o curso na Casa Espírita geralmente é um curso supervisionado por uma diretoria e pessoas que realmente têm condição de dar esse curso, geralmente é assim. A pessoa pode complementar esse aprendizado, aí sim usando a internet, mas não substituir o que existe na internet pela frequência Casa Espírita. São duas coisas distintas. Eu acho que a internet vai complementar o aprendizado que se faz dentro da Casa Espírita. É mais seguro, viu? Sim. Álvaro, e aí só para a gente encerrar esse assunto, falando sobre intolerância religiosa, Kardec dizia que o Espiritismo não seria a religião do futuro, né? Segundo Kardec, seria o futuro das religiões. Eu acredito que se referindo aos princípios, ao conhecimento espírita sendo absorvido por outras religiões. Mas desde a codificação, a escrita da codificação até agora, a gente não tem visto uma transformação muito grande por parte das demais religiões, pelo menos, né? E esse grande número de religiões que existe, isso é mesmo necessário, Álvaro? São luzes diferentes, né? São caminhos diferentes, mas com um objetivo único, que é a aproximação com Deus. Eu acho que tem pessoas que estão ainda no nível evolutivo que necessitam essa ou aquela religião, a questão também de sintonia, de afinidade. Eu não vejo problema em ter muitas religiões, mas vamos pensar o seguinte: como é que é a religião no mundo espiritual? Vamos pegar uma cidade espiritual que não está muito longe da crosta terrestre. Aliás, está na fronteira do umbral com o mundo espiritual maior, que é nosso lar. Então, nosso lar não é aquela cidade supra-suma, como algumas pessoas. É uma cidade de um certo nível. Pulou um muro, cai no umbral. Não, inclusive os porões de alguns institutos deles estão dentro do umbral. Poxa vida. Porque justamente para poder albergar espíritos muito trevosos, muito necessitados, que precisam daquele ambiente ainda pesado. Quer dizer, então, tem o porão lá do nosso lar, já está no umbral. Tá? Então, como é que é a religião lá? Tem várias correntes religiosas? Não, não tem. Não existe. Aí a gente recorda uma passagem interessante que está no livro Boa Nova, onde a samaritana, conversando aquele, junto com Jesus na Samaria, e ela reclamando que ela não conseguia ir no templo de Jerusalém por causa daquela rixa que existia entre os samaritanos e judeus. Aí Jesus falou: olha, na verdade a gente tem que aprender, o templo nosso é o coração, é dentro de nós, é amar a Deus em espírito. Quer dizer, o templo não é necessário. Não era fundamental que ela fosse até o templo, até lá. Então, ou seja, não tem várias religiões no mundo espiritual. Você tem, na verdade, um grande prédio parecido com a catedral, mas ali é ecumênico. Você tem as manifestações ali da orientação, mas não tem corrente católica, protestante, isso não existe no mundo espiritual, nos planos mais elevados. E aqui, o que é o planeta Terra? É uma cópia do mundo espiritual. Então, eventualmente, as religiões oficiais, né, constituídas, não vão existir, vão deixar de existir. Então, o Espiritismo será conhecido, e uma vez que o Espiritismo passa a ser conhecido, você acaba com liturgia, acaba com dogmas, acaba com rituais. Isso tudo vai acabar à medida que o homem evoluiu um pouco mais. Tanto que Jesus nos disse: um só rebanho, um só pastor. Será mais necessário, né? Agora me diga. Nós acreditamos, pelas informações que temos, né, de algumas obras, que Emmanuel teria reencarnado já, estaria aí com seus 14 ou 15 anos já, mais ou menos, eu acredito. E é evidente que nós pensamos que ele seria espírita. Mas, por exemplo, há a possibilidade de um espírito como Emmanuel reencarnar? Considerar que o espiritismo, aí 6% da população se declara espírita, nem isso. Ele poderia ser de repente mais efetivo, impactar mais numa religião com maior número de pessoas. Seria possível que Emmanuel, por exemplo, iniciasse uma tarefa como evangélico ou como católico? Olha, a gente tem que voltar um pouco na antiga Galileia, na antiga Judeia. Foi exatamente isso que Judas queria fazer com Jesus, que Jesus falasse para os poderosos, tá? E Jesus se recusou. Quando ele tem lá, ele está em Jericó e ele fala de Zaqueu, vai na casa de Zaqueu, todos os grandes da cidade ficaram enciumados e queriam que Jesus também visitasse a casa deles. Mas eles não tinham interesse, na verdade, na transformação moral. Eles queriam simplesmente a questão de status. E Jesus recusa, porque Zaqueu era um espírito já bom, uma alma que tinha, era o servo fiel, que está inclusive nesse livro Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Então, não era interesse. Tanto que Jesus ficou com um obscuro carpinteiro, que foi crucificado, com aquele colegiado galileu que todo mundo achou que ia dissipar, e se tornou uma força gigantesca de transformação moral da Terra. Então, não acho que Emmanuel iria trabalhar dentro de uma instituição dessa religiosa. Não me parece sensato. Eu acho que ele será espírita sim, e eu não vejo nenhum problema nisso, porque hoje o espiritismo está bem consolidado como uma corrente, como uma filosofia ou religião respeitável, né? Pelas pessoas que se assumem como espíritas, nós temos hoje em todos os segmentos da sociedade, engenheiros, médicos, advogados. Você tem a Associação Médica Espírita, a Associação dos Oficiais de Exército Espírita, Associação Jurídico Espírita. Jurídico Espírita, quer dizer, então já está muito consolidado, não tem necessidade desse cobertor para não ter nenhum ataque. Então, eu sou espírita há mais de 40 anos, eu nunca me senti discriminado em nenhum local. Pode ser uma outra pessoa pudesse torcer o nariz ou dizer: eu não acredito nessas coisas. Cansei de ouvir isso. Eu não acredito nessas coisas. Tudo bem, né? Pode não acreditar. É o direito da pessoa não acreditar. Pois é. Né? Mas paciência. Então, eu acho que Emmanuel vai trabalhar. Me disseram que ele trabalharia na área de educação. Sim. Então, não sei exatamente o que vai ser feito. Eu acho que nem a espiritualidade vai nos revelar que isso é uma questão num projeto, deve ser um projeto de grande envergadura, e não nos compete especular muito sobre isso. Sem dúvida. E é interessante para o ouvinte aí que nos acompanha, aquele que de repente está começando a conhecer a doutrina, que quando o Álvaro falou do aspecto ritualístico, né, o espiritismo não tem nenhum, não defende nenhum ritual. Por exemplo, para se tornar espírita, você não precisa ser batizado. Não precisa passar por nenhum processo de iniciação, por exemplo. Você simplesmente senta e ouve as palestras e começa a estudar. Então, por isso que nos centros espíritas é muito comum encontrar católicos, encontrar evangélicos, encontrar pessoas de religiões bem diferentes, né? Então, a visão que o espiritismo tem com relação às outras religiões é de total tolerância, de compreensão. Então não existe crítica a nenhuma religião, né? Uma religião que sofre muito aqui no país com preconceito são as religiões de matriz africana, que muitas vezes são até confundidas com o espiritismo, né, Álvaro? Explica um pouquinho mais por que dessa confusão. Isso aí é um absurdo. Nós temos que respeitar todas as religiões, todas as correntes filosóficas são dignas de nosso respeito, e críticas depreciativas devem ser evitadas. Vamos compreender que a pessoa... Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu convidei para o espiritismo, um jovem na época, né? Eu estava na mocidade espírita, quase outra encarnação, quando eu era jovem, né? E eu convidei para ir para o centro espírita, participar da mocidade e tudo, né? E ele foi com algumas reuniões, depois se afastou e ficou na Umbanda. E eu perguntei: mas por que você não quer vir para cá? Não, mas na Umbanda é mais animado, tem música. Então, assim, você tem que entender que ele se deu bem, ficou lá na Umbanda, ficou feliz frequentando a Umbanda, que é um movimento descendente da África, né? Mas tem todo um aspecto também, fala de reencarnação, faz a caridade. Então nós temos que respeitar isso aí também, né? Então agora, vou analisar a doutrina espírita, que ela é realmente capaz de penetrar todas as camadas sociais, independente de nível intelectual, a pessoa pode entender. Mas não é só questão de tocar no raciocínio e nos sentimentos. Tem pessoas que têm dificuldade em mudar um padrão de comportamento. Eu me recordo quando eu conversava com meu saudoso pai, ele era católico fervoroso, devoto de Nossa Senhora. E eu falava, explicava para ele, daquele entusiasmo de jovem falando, né? E ele falou assim: meu filho, tudo que você está falando é sensato, é bonito, mas eu gosto tanto de uma igreja. Pois como é que você vai tirar isso da pessoa? Não, não pode. Eu falei: não, papai, continue frequentando sua igreja. Tá? Sem dúvida. Então, assim, é a questão da afinidade. A pessoa se sente bem. Por várias reencarnações, o indivíduo teve aquele padrão de comportamento. Quando ele chega agora, ele tem a tendência muito grande a se deixar levar pelo seu passado, pela sua formação. quebrar um paradigma, mudar um comportamento, exige um trabalho incessante, né? E nem todo mundo tá disposto a fazer isso. Prefere usar a cabeça, o cérebro, a inteligência em outra direção. Sem dúvida. E é bonito realmente, tem alguns irmãos da Umbanda que utilizam-se da própria literatura espírita para aprender. Né? Porque eles não têm uma literatura específica que esclareça de forma, né, cristalina, como nós temos o Livro dos Médiuns, por exemplo, que Kardec documenta, experimenta, explica como é a comunicação. Então, é a forma como o Espiritismo vai contribuindo para as outras religiões. Como é que você vai explicar a justiça divina sem a reencarnação? Não, é impossível, né? Impossível, sem dúvida alguma. Bem, amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Bem, nós vamos agora de mensagem, nós vamos ouvir a mensagem Presença de Luz, na voz de Paulo Goulart, mensagem que é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E retornamos em alguns instantes para a continuidade do nosso programa. Presença de Luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer te servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. No programa Visão Espírita de hoje, nós selecionamos uma passagem emblemática descrita. Aqui nós pensamos lá do Evangelho de Mateus, que é a passagem do endemoniado gadareno. Então eu vou entrar no assunto, eu vou ler primeiro o trecho e depois o Álvaro vai fazer alguns comentários sobre esse acontecimento. Tendo ele chegado à outra banda, terra dos gadarenos, dois endemoniados, um extremo furioso, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho, saindo dos túmulos, vieram-lhe ao encontro e gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, a alguma distância deles, pastava uma grande manada de porcos, e os demônios rogavam-lhe: Se nos expeles, envia-nos para a manada de porcos. Disse-lhe Jesus: Ide. E tendo eles saído, passaram para os porcos, e toda a manada precipitou-se pelo declive no mar, e ali se afogaram. Os pastores fugiram, foram à cidade e contaram todas estas coisas e o que tinha acontecido aos endemoniados. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus e, ao verem-no, rogaram-lhe que se retirasse daqueles termos. Fecha aspas. Essa, então, é a descrição da passagem. Nos três evangelhos, na verdade, em Lucas, em Marcos e em Mateus, aparece essa descrição, né, dessa cura realizada por Jesus, desse jovem de Gadara que estava endemoniado. Nesse processo, os espíritos entraram nos porcos e caíram de um barranco se afogando no mar. De forma geral, Álvaro, primeiro, eu acho que a gente tem que explicar melhor esse termo endemoniado, de onde surgiu, mas de forma geral, como o Espiritismo dá conta de explicar isso? Olha, o termo endemoniado é a questão da a limitação da linguagem na época. O Espiritismo não usa esse termo endemoniado, usa, no caso, obsediado, obsessão, obsessão espiritual. Essa é a forma que nós nos expressamos. Nós temos que considerar que o Evangelho é, na verdade, uma sinopse, um resumo das atividades que Jesus desenvolveu durante os 3 anos da divulgação da Boa Nova. Então, qualquer interpretação para o estudioso do Evangelho, ela não pode se apegar apenas à palavra, tem que entender o espírito da mensagem que foi transmitida, as suas limitações. Tá? E aqui nesse início que fala que os espíritos pediram para entrar nos porcos, isso aqui fere o bom senso. Inclusive, Allan Kardec, codificador da doutrina, no livro A Gênese, no capítulo 15, item 34, ele fala que considerar a hipótese de um espírito humano, um espírito de alguém que habitava um corpo humano, alguém que desencarnou, poder incorporar num porco, não é isso que acontece, não foi exatamente isso que aconteceu. Essa foi a interpretação equivocada que a gente tem da mensagem, do resumo daquela mensagem. Você sabe que os espíritos saíram e que os porcos entraram em debandada, isso aconteceu, mas não entrou em debandada porque os espíritos imundos, os espíritos atrasados, chegaram e tomaram o corpo dos porcos. Porque numa visão espírita a gente entende que Deus não criou um espírito endemoniado, não criou um demônio. Os espíritos atrasados nada mais são que a alma dos próprios homens que desencarnaram, né? É isso que acontece. Então, por essa razão, nós não usamos o termo endemoniado. Entendi. Álvaro, a gente pode entender aqui como uma espécie de sensibilidade, porque, assim, existem casos, sobretudo de pessoas assim da zona rural, com cavalos, né? E as pessoas ficam assombradas, é como se o animal estivesse vendo alguma coisa. Nós sabemos que o animal, os sentidos do animal é diferente do nosso, o alcance da audição do cão, né, da visão, são faixas diferentes, e talvez eles captem coisas que nós não captamos. Mas é possível, se não é possível que um espírito tome o corpo de um animal, é de alguma maneira possível que um espírito, né, que um desencarnado possa influenciar um animal, assustar um animal, talvez se fazer visível para eles? Olha, a literatura, os estudos mostram que a sensibilidade ótica dos animais, em alguns casos, supera a do homem, né? Inclusive, tem até uma passagem interessante numa das obras do Velho Testamento, que fala que foi isso que aconteceu com um dos profetas, quando o cavalo, aliás, a mula que ele estava cavalgando, não segue para frente, porque o animal viu um espírito. No caso de Gadara, os porcos, eles viram, conseguiram nitidamente ver os espíritos obsessores e se assustaram. Então se precipitaram e correram e se jogaram no mar. Aquela de perder o controle. Então foi os porcos se assustaram com os espíritos atrasados na sua visão, se assustaram, entraram de bandada, como tinha um penhasco, caíram desse penhasco e se afogaram no mar. Então eles viram os espíritos. É, porque veja, Álvaro, isso é muito mais racional para acreditar. Porque pense comigo, que sentido faz um espírito que vai ser expulso do corpo que ele está habitando ali, ele pede para que possa habitar, tomar então o corpo do animal, e por que ele se jogaria então? Se ele estava sob o comando daqueles porcos, não faz sentido, por que ele se jogaria? Eu mencionei no Antigo Testamento, em Números, capítulo 22, versículo 21 a 41, que é uma passagem de um profeta, o profeta Balaão, que ele recebeu uma ordem do rei de fazer criticar os judeus, né? Então, disse assim, ele estava montado no jumento, e aí o guia espiritual do Balaão, ele se fez visível ao jumentinho, e o jumentinho recusava a caminhar. Porque não era para seguir as ordens do rei Balaque na época, né? Conforme está em Números. Ou seja, isso está registrado inclusive no Antigo Testamento, a visão espiritual do jumento. Então, nós espíritas aqui temos que buscar também as escrituras antigas para mostrar que nós não estamos inventando nada novo. Tá? Isso realmente aconteceu e está registrado no Antigo Testamento. Então, essa visão espiritual dos animais, ela acontece. Aliás, quem tem animal de estimação deve notar, às vezes, que a gente até se assusta, tem um gato, um cachorro, ele para e fica olhando. E depois começa a latir, às vezes. E você fica assim, porque está vindo alguma coisa que eu não estou enxergando. Eu já tive cachorro, né? Tive gato. Eu nitidamente ouvi, às vezes, eu saí de perto, né? Pequeno, eu falei, nossa, tem alguma coisa por aqui. Álvaro, o seu comentário é interessante, porque nós fazemos o Evangelho no Lar em casa aos domingos. E temos um cachorrinho, o nome dele é Costelinha. É um pincher pequenino. E alguns instantes antes da gente começar a fazer a prece de abertura e começar o Evangelho no Lar, ele parece que pega fogo. Ele começa a correr atrás de alguma coisa, ele pula, sobe no sofá, fica atormentado, né? Mas alegre, feliz, como que brincando com alguma coisa, e ele é sozinho, né? E pouco mais, quando a gente começa a fazer a prece, ele sobe numa cadeira, deita e acaba. Ele cai ali, dorme o Evangelho inteiro. Então a impressão que dá é que ele tem uma percepção de pessoas, dos amigos que estão chegando, dos benfeitores ali, que estão chegando ali para a reunião. Com toda certeza. E que depois eles, de alguma maneira, também, talvez até induzam o sono nele magneticamente, para ele não atrapalhar a reunião. Eu sei que isso acontece com bastante frequência, e você falou aí agora sobre... Então é interessante quando a gente lê o Evangelho, não seguir ao pé da letra que está escrito ali. Sim. Sabe? Porque os apóstolos escreveram dentro da limitação que ele tinha. Entendeu? Então ele viu que que acontecia? Os apóstolos estavam lá. Eles viram os espíritos deixarem, inclusive causa um grande ruído, deixa o obsediado, estava possuído pelos espíritos, e os porcos saem correndo. Quer dizer, então ele concluiu por ele mesmo que saiu do obsediado gadareno para os porcos. Mas não... E tem lógica, né, nessa conclusão até. Saiu daqui e entrou ali, né? Mas hoje, à luz da ciência, do bom senso, passaram 20 séculos, a gente melhorou um pouquinho, evoluiu um pouco mais. Vamos analisar o Evangelho à luz do bom senso, da razão, da sensatez, e vamos compreender que não foi exatamente isso que aconteceu. Aquilo ali foi um resumo de um episódio que não está totalmente correto, né? Totalmente correto. E uma outra coisa também que a gente pode perceber é que nos dois exemplos que você deu, Balaão é um anjo que se faz visível. E aqui nessa passagem de Gadara, é um espírito trevoso. É um profeta. É um profeta, mas é um anjo que se faz visível para o jumento. Não, exatamente. É. O Balaão estava indo para fazer uma crítica qualquer aos judeus, aos sortilégios negativos dos judeus, ao mando do rei. Sim. E no caminho, um anjo se faz visível para o jumento. Para o jumento. E o jumento para de andar. O jumento para. Se recusa para frente. Então, nesse caso, foi um espírito, um anjo, um espírito do bem, né? Um espírito elevado que se fez visível. No caso de Jesus em Gadara, é um espírito trevoso, é um obsessor. Isso. Então, que é um espírito do mal. O que a gente depreende disso, então, é que essa faculdade, né, de se fazer visível é uma faculdade que independe do grau de elevação do espírito. Tanto um espírito bom quanto um espírito mau pode realizar essas coisas. Os espíritos mais atrasados, eles são até mais facilmente visíveis do que o mais elevado. Esse elevado, com certeza, teve que se adensar um pouco mais para que o jumentinho pudesse visualizá-lo. E quando você vai na sessão espírita, por exemplo, como tem vários médiuns videntes, não quer dizer que eles vão ver exatamente o que está acontecendo naquela reunião mediúnica, porque eles vão ver aquilo que os mentores permitem que ele veja, porque um espírito muito elevado nem forma tem, é quase luz. Ele não vai conseguir distinguir esse espírito. Você vê até no mundo espiritual, quando vem espírito de alta elevação, de esferas mais elevadas, ele tem que quase que usar energias para poder se materializar ao ponto dos espíritos desencarnados conseguirem enxergá-lo. Quer dizer, então, nem os desencarnados o veem. Nem os desencarnados o veem. Imagina, a gente não está nem... Enquanto encarnados aqui... Nós começamos a falar sobre Jesus chegando a Gadara. Se explicasse melhor o que é Gadara, é uma região, é uma cidade, ficava ali mesmo na Galileia, e por que que ele foi para lá, né? Gadara é um complexo de várias cidades que tinha, povoados que tinha naquela época, fica bem ao sul do lago de Genezaré, que é um lago de água doce, né? Mas para o norte está Cafarnaum, tá? Você tinha outras cidades, Magdala e outras cidades ali ao redor do lago. Mas Jesus estava nesse barco, tá, com os apóstolos, quando muda de rumo, atendendo às preces de uma mãe que fazia pelo filho dela. Porque esse jovem gadareno, ele vivia em festas e coisas perturbadoras, vícios, e acabou sendo perseguido, entrando em sintonia com os espíritos obsessores, a ponto de perder até todo o controle. Essa mãe sempre orando, pedindo proteção para ele. Então Jesus vai até lá, vai para Gadara para atender esse pedido da mãe e curar esse jovem, porque o jovem já tinha sofrido tanto, ele tinha cumprido já a cota dele de sacrifícios pelos equívocos que ele praticou. Então seria mais ou menos a hora dele se libertar dessa possessão espiritual que ele tinha sido cometido. Então foi atendendo a uma prece. Isso. Que Jesus foi até lá. Só para a gente lembrar aqui, a citação que eu li foi extraída do Evangelho de Mateus. Aqui, neste Evangelho, se eu não estou enganado, Álvaro, é a única dessas citações, nós falamos aí que aparece em Lucas, em Marcos e em Mateus, aqui no capítulo 8, versículo de 28 a 34. Mas em Mateus é a única citação que fala sobre dois. Né? É. Então aqui ele fala, olha, fala dois endemoniados em extrema fúria. Então os demais falam sobre um endemoniado, né? Então... O que a gente tem nas obras espíritas, que era um endemoniado especificamente. Não que não tivesse mais de até um ou dois, mas Jesus foi para atender especificamente esse jovem. Então, não quer dizer que haja a incoerência entre os evangelhos. Tá? É que Jesus foi especificamente para atender esse jovem e quem escreveu, no caso os apóstolos escreveram essa parte. Né, e se atenderam o que era o mais importante, o fundamental. Lembrando que o evangelho é sempre quando se fala de evangelhos sinóticos, são resumos, sinopses, é um resumo da história. Então ele atendeu o que era mais importante, resumidamente. Vamos pensar também que naquela época não tinha tipografia nem papel na livraria. Histórias orais, né? Passado de um para o outro. E para escrever qualquer coisa não tinha nem pontuação, era tudo economizado, a pele de carneiro. A gente usava pele de carneiro para escrever, era muito caro isso aí para fazer isso. Então eles tinham que economizar, eles tinham que escrever as coisas de forma muito resumida mesmo, para conseguir escrever. E não eram pessoas ricas com capacidade para escrever qualquer coisa e longos trechos. Então eles tentavam retratar o que eles viram de forma bem resumida, dentro do limite que eles tinham, e realmente conseguiram cumprir esse papel a contento, né? É interessante essa interpretação, porque assim, a gente percebe que Jesus não estava lá, não foi simplesmente fortuito, né, esse encontro. Ele foi atendendo realmente, então ele foi com um objetivo, ele tinha um objetivo, ele entrou no barco, ele já sabia o que ele ia encontrar do outro lado. Ele não falou para ninguém. Descreve isso aí, tem duas obras espíritas interessantes, mas quem descreve isso em mais detalhes é o espírito de Ivone Pereira, né, que ela escreve isso aí através do médium Wallace Neves, no livro Encontros com Jesus, e conta em detalhe esse episódio. É muito difícil a gente poder mensurar e até mesmo compreender a dimensão do que é ter Jesus encarnado na região onde a gente está ali. Mas surge uma pergunta com isso. Nós sabemos que Jesus não vai voltar, porque Jesus já está aqui conosco agora, não é? Em espírito, naturalmente. Mas se nesse caso ele ali presente, ele diretamente foi atender aquela prece, significa que também de nossa parte, quando nós pedimos alguma coisa, podemos ser atendido dessa maneira, Álvaro? Olha, Jesus nos ensina, né, pedir e obtereis, mas também tem uma, ele fala também, buscar e achareis. Que você vai pedir, mas você tem que buscar também. E buscar e achareis significa buscar o reino de Deus, buscar realmente a vivência ética, honesta, correta. Esse é o buscar. Então você pede e você vai obter, né? Pedir e obtereis, mas buscai e achareis. Então ela se complementa ao ensinamento do mestre. Não é só pedir, você tem que buscar também. Pedir, você vai pedir, você vai obter, mas você tem que buscar. E no caso do jovem gadareno, a mãe realmente pediu, mas também buscava, porque ela tinha um comportamento ético, um comportamento honesto, uma mulher sofrida, resignada com a provação que ela passava. Então ela tinha méritos, tinha créditos para fazer esse pedido, tá? Quando Jesus nos ensina que é dando que se recebe, você tem que plantar para colher. Então não basta só pedir se eu não nada faço pelo meu próximo. E Jesus nos ensina, com a mesma medida que medide, serei medido. Quer dizer, o que eu estou fazendo pelo meu próximo? Qual a minha contribuição para a sociedade que me dê condições de fazer um pedido e obter? Eu tenho que buscar, como Jesus ensina, buscar o reino de Deus, né? E tudo mais será acrescido por misericórdia. Então, buscar o reino de Deus, você dá prioridade à vivência cristã, à vivência espiritualizada, à vivência correta, honesta, ética, e sim, aí eu posso realmente obter o que eu pedi. Então, vamos trazer um exemplo. Uma mãe que tenha um filho que atravessa um período de grande dificuldade, um vício qualquer, seja em álcool, seja em qualquer tipo de tóxico, droga, e esse rapaz ou essa moça não quer participar ou ir até uma casa espírita, não quer ouvir. Então, essa mãe frequentando uma casa espírita, nós temos ali as caixinhas de vibração. Como isso funciona? Poderia funcionar, então, mesmo se esse jovem não se dispor a ir até lá? Porque esse gadareno, esse endemoniado, possivelmente, ele não teve participação nenhuma nisso. Não, mas ele tinha momentos de lucidez, porque ele não era uma obsessão simples, era possessão. Era um grau avançado de obsessão. Então, ele se desligava parcialmente do corpo físico, e os espíritos tomavam o corpo dele. E ele se lamentava daquela situação terrível. Ele queria se libertar daquele. Então ele estava sofrendo, e no sofrimento ele estava se despertando espiritualmente. Então ele estava querendo se curar. Só que ele não tinha forças por ele mesmo para paralisar toda aquela falange, aquela malta de espíritos tenebrosos que já tinham tomado o corpo dele. O dominavam. Então Jesus foi até lá e o curou. Então, mas ele tinha já angariado um certo crédito, um certo mérito através do sofrimento. Porque nós podemos despertar nosso lado espiritual ou pela dor ou pelo amor. O Espiritismo sempre prega a transformação moral como forma da gente ter uma vida mais branda nas provações e expiações que temos que passar, tá? Mas se eu tenho um comportamento mais correto, mais ético, mais honesto, eu com toda certeza minimizo, tá, as provações e expiações que eu tenho que atravessar. Então, aí no caso, esse jovem tinha já sofrido bastante. Mas tem vários casos de pessoas que buscaram Jesus com lepra, cegos, e foram curados. Mas eles foram curados, ali tem dois casos da cura que aconteceu. Uns ali que já tinham cumprido a sua etapa de drenagem de energia negativa, já tinham mudado a forma de pensar, então fazia jus receber essa cura. Outros, talvez, como uma moratória para aquele problema, podia paralisar a enfermidade, tá? E a pessoa depois, com o próprio comportamento ético, desintegraria aquela nódoa moral. Então, no caso do gadareno, ele foi atendido e ele tinha mérito para ser atendido, tanto que no final a gente vai ver da história que ele vai ser um discípulo de Jesus, vai ser um seguidor da doutrina de Jesus. Muito bem, Álvaro, às vezes parece um pouco estranho o relato de porcos. Muitas pessoas criticam porque os judeus, para o judeu, o porco é um animal imundo. E no relato aparecem os porcos. Tem alguma coisa a ver essa passagem, né, os espíritos serem tomarem conta dos porcos lá por conta de serem porcos? Se fossem outros animais, ovelhinhas, por exemplo, né, carneirinhos, também aconteceria da mesma forma? Ou aconteceu porque são porcos? Tem uma predisposição? A região da Judéia, ela teve vários conquistadores, né? Antes dos romanos, nós tivemos até a Babilônia, que dominou, conquistou, destruiu Jerusalém. E nós tivemos também os gregos, né? E aquela região de Gadara era particularmente influenciada pela cultura helênica, dos gregos. Ou seja, tinha inclusive um templo dedicado a Zeus. Então eles não tinham nada a ver, eles comiam carne de porco normalmente. Eles não tinham nada, não seguiam a tradição do judaísmo. Então era diferente aquela região. Então eles tinham lá nos rituais de sacrifício de animais, porcos, ovelhas, boi. E depois que o porco era abatido, sacrificado, aquela carne ia para os mercados e era vendida e era consumida. Então não se desperdiçava a carninha de porco, tá? Como os judeus, por exemplo, e os árabes não comem. Mas os gadarenos comiam carne de porco. Então não tem nada errado nos evangelhos, né? No relato de Lucas, está fidedigno nesse aspecto. Tá. Tem um outro aspecto. Dá dó do porquinho, né, Álvaro? Porque Jesus não poderia ter evitado uma manada, tantos porcos, que desperdício, morrendo ali os animais. Inocentes os animais, o que eles tinham a ver com isso? É, Ivone Pereira nos traz na mensagem dela que Jesus é questionado. Interessante, a gente vai notando nessas obras espíritas, é que os apóstolos, os seguidores, como nós, eles também perguntavam muita coisa a Jesus. Eles não entendiam, chegar, mestre, é o que você está falando, né? Vem cá, os porquinhos tinham que cair na água e morrer, uma manada de porcos, tadinho dos porcos, o que eles tinham a ver com os espíritos imundos, né? E Jesus explica que aqueles porcos que caíram eram os que estavam enfermos, estavam doentes. E iam transmitir doença para todo o rebanho. Então foi como uma seleção que ocorreu, até para a proteção do resto do rebanho que estava saudável. Se a gente observar hoje, nos últimos anos, o que aconteceu na China, a China teve que sacrificar mais de um terço dos porcos, porque estavam enfermos. Uma medida sanitária, né? Uma profilaxia que foi feita, tirar os animais enfermos para não contaminar os animais sadios. Inclusive para o Brasil, até para a balança de exportação, foi até... Nunca se criou tanto porco no Brasil como agora. Pois é, foi bom em alguns aspectos, mas em outros também a carne de vaca, de boi subiu o valor. Mas então, assim, o Jesus permitiu que acontecesse tudo isso, porque era uma forma de beneficiar os fazendeiros, não ia à falência com a mortandade de todos os porcos que eles tinham ali naquelas fazendas. Muito bem, nós vamos falar agora dos nossos patrocinadores, Álvaro, e a gente retorna em alguns instantes para continuar a falar. Tem perguntas aqui muito interessantes. Por exemplo, a gente vai voltar e falar se esse encontro de Jesus com o endemoniado foi realmente um encontro de Jesus e Satanás. Então você que está ouvindo, fique aí para a gente acompanhar. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar tantos corações que dela necessitam. Obrigado a você que nos auxilia. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Lembrando que todos os domingos às 9:30 da manhã, também o programa Visão Espírita vai ao ar. Você que ainda não colabora, participe. Ajude a manter a União Rádio Web. Você pode anunciar seu negócio, sua empresa no site da USE, no portal, no aplicativo. Ou, se preferir, você pode depositar qualquer valor na conta poupança 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Novamente, conta 71850-4/500, agência 5189, no Banco Itaú. E para você acompanhar cada centavo do dinheiro que você doou, você vai lá no seu aplicativo, esse que você está ouvindo o programa, clica no botãozinho lá no menu superior esquerdo, vai lá em contas e você vai ver todos os lançamentos, aquilo que a gente paga todos os meses, né? Pagamento, aquisição de materiais, aquisição de produtos de limpeza, internet, condomínio, enfim, para você ter a certeza da utilização do seu recurso. Nós vamos agora ouvir uma canção, né, um trecho de uma canção do Fagner, a canção Alma Gêmea, que foi escrita, a letra é de Emmanuel, ele escreveu, na verdade, Publio Lentulus, né, que ele escreve para Lívia. E retornamos em alguns instantes para continuar a falar do assunto. De minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Da claridade dos céus. Bem, amigos, estamos de volta, então. Dando seguimento ao assunto do programa, nós falávamos sobre o endemoniado gadareno e o encontro com Jesus. E a pergunta é, Álvaro, esse é um episódio que geralmente é relatado por algumas religiões como sendo a prova, né, do encontro entre Jesus e o Satanás. Então, queria que você explorasse um pouco isso, fale um pouco sobre essa visão do Satanás, da encarnação do mal, de uma força oposta a Deus, né, representada aqui na Terra em confronto com o bem. É, na visão espírita, a gente entende que Deus é o nosso Pai, boníssimo e jamais criaria uma entidade maléfica. Não, não existe isso aí. Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes. Agora, na nossa romagem terrena, nossa caminhada aqui nas reencarnações, Deus nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho a ser seguido. Nem sempre as nossas escolhas foram positivas e às vezes derrapamos para abismos de equívocos, de vícios, de maldade. E esses espíritos, quando retornam para o mundo espiritual, essas almas quando desencarnam, não vão mudar da noite para o dia porque simplesmente desencarnaram. Alguns continuam ainda perpetrando o mal, mesmo no mundo espiritual, e tem prazer em fazer o mal. São espíritos negativos. Então esses espíritos então foi que se aproximaram do gadareno e obsediaram. Então não houve um embate de Jesus contra Satanás. Houve, na verdade, um embate de Jesus com espíritos atrasados. Esses espíritos atrasados são nossos irmãos também, foram criados igual a nós, e eventualmente serão espíritos puros. Porque se existe uma fatalidade que a gente admite na doutrina espírita, a fatalidade do bem, que todos os espíritos criados por Deus eventualmente serão espíritos puros. Nem que leve milhões de anos para isso acontecer. Então o atraso moral, a rebeldia em evoluir pode acontecer e retardar essa marcha do progresso intelecto-moral. Mas ela vai acontecer um certo período de tempo. Uns mais rápido, outros menos rápido. Então, só para dar uma ideia da nossa idade espiritual, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo saudoso Chico Ivaldo Vieira, nos fala que nós temos 1 bilhão e 500 milhões de anos desde a nossa criação. Então, não é uma encarnação só que vai mudar, vai nos tornar espíritos puros ou espíritos do mal. A gente já vem várias encarnações aproveitando essas oportunidades, e que a gente vê hoje na nossa sociedade um paradoxo entre espíritos mais elevados e pessoas honestas, éticas, trabalhadoras, um contraste com pessoas que não são assim, não respeitam a lei, são pessoas más, mas sempre vão entender que esses espíritos maus, reencarnados ou desencarnados, eventualmente também através do mecanismo reencarnatório, poderão se redimir e se tornar pessoas boas. Por isso que na doutrina espírita a gente explica a justiça divina na reencarnação. A pessoa que semeia o mal, ela vai reencarnar e vencendo certas experiências dolorosas para despertar nela um sentimento mais nobre, mais elevado. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço lá para Jennifer Garcia, que está lá em São Paulo, que está nos ouvindo, mandou uma mensagem aqui para a gente, para a Larissa também, que está nos acompanhando. Um abraço aqui para o Olney Leite Fontes, que passou pelo Facebook também, a Cíntia Calandrello e a Karina Fatinello, Letícia Fatinello. Um grande abraço, a nossa gratidão. Continuem com a gente. E se tiverem alguma pergunta, aproveite, pode fazer lá pelo Facebook, a gente responde aqui no ar. Álvaro, uma coisa que é curiosa nessa passagem também é a maneira como o obsessor, no caso, esse espírito maligno, reconhece Jesus. Porque, aparentemente, Jesus nem aborda ele. Ele vê Jesus e já fala, o que quere vós conosco? Alguma coisa nesse sentido. Né? E como isso se dá? A reencarnação de Jesus, e visando a transformação moral da Terra, como está acontecendo, incomodar alguns espíritos trevosos, que não tem interesse nenhum que a Terra evolua. E na Judeia, onde Jesus reencarnou, aquela luz que brilhou do próprio mestre atraiu uma série de espíritos atrasados, como os insetos são atraídos pela luz. E eles queriam realmente prejudicar a obra de Jesus. Então, eles reconheciam o mestre, conheciam Jesus, sabiam que era um espírito puro pela vibração espiritual dele, porque esses espíritos atrasados, atrasados moralmente, não quer dizer que não fossem intelectualmente evoluídos. Tá? Então, eles, pela inteligência deles, entendiam que era realmente Jesus, quem era o Messias, e eles realmente se sentiam importunados com a presença de Jesus e tudo fizeram para prejudicar o trabalho de divulgação do Cristo. Álvaro, tem uma tradução, eu acho que não é essa aqui, tem uma citação que diz assim, que eles dizem assim para Jesus, né? O que queres conosco antes do tempo, porque vem nos atormentar antes do tempo. Que tempo seria esse, Álvaro? Isto é, haveria um tempo definido, então, para que ele pudesse, para que aqueles espíritos ou aquele espírito pudesse permanecer ali atormentando aquele jovem? Olha, nós temos vários ciclos evolutivos de aqui na Terra. Você tem tempos em tempos, passa um período como fosse um educandário. Então, Chico fala para nós, e cada ciclo desse é de 28 mil anos. E depois de 20 mil anos é feita uma avaliação. Então, o tempo que provavelmente ele se refere é o tempo que a gente chama de final de tempos, onde está tendo a seleção, a separação do joio e do trigo, dos espíritos endurecidos do mal que não vão se permitir continuar reencarnando aqui na Terra e serão transferidos para um planeta inferior. E aqueles que realmente têm uma condição moral mais elevada, uma predisposição para o bem, eles vão ser permitidos reencarnar aqui. E esses espíritos mais atrasados, eles muitas vezes estão confinados nos umbraus, sem condição de reencarnar para não perturbar aqui a Terra. Então, talvez ele se referisse a Jesus antes do tempo, seria o tempo que é agora. Né? Mas um tempo no mundo espiritual, a gente não contabiliza como aqui na Terra, né? Passa lá, não tem essa noção de tempo como a gente tem aqui. Então, ele sentiu talvez que 2000 anos passaria muito rápido, como a gente passou. Já chegamos no período crítico de separação do joio e do trigo, que de acordo com a nossa Divaldo e Chico, né, acontece ainda até o final desse século essa separação. É bom a gente explorar um pouco mais isso, Álvaro. Essa talvez, talvez não, né? Essa é uma das razões pelas quais a gente tem visto, ou tem percebido, né, um aumento da violência, talvez, de espíritos endurecidos, de coração enregelados ainda entre nós. A gente olha para a sociedade e fala, gente, mas como tem gente ruim, né? E muitas pessoas julgam que o mundo está pior hoje por conta disso. E, na verdade, a visão do espírito é que o mundo hoje é melhor do que era no passado, né? Nós estamos numa curva ascendente, nós estamos ladeira acima. A visão tradicional seria que nós vamos ladeira abaixo até que Jesus volte para restituir. Não, na verdade, Jesus já voltou, né? Jesus já voltou, que é o próprio Espiritismo, né? O Espírito de verdade é Jesus. E ele coordenou todo esse trabalho da codificação da doutrina, que é o trabalho é do Mestre, Mestre Jesus. Tá? Então, ele não vai voltar. Ele não disse que voltaria reencarnando. Ele voltou com a presença de uma forma mais assintosa junto a nós. E esses, se a gente pegar, por exemplo, o Apocalipse de João, que a gente está abordando aí, né, ele fala de um período de quase 1000 anos, onde esses espíritos muito trevosos não poderiam reencarnar na Terra. Quando aquela época da Renascença, justamente foi que para dar um alívio. Um fôlego, pouco, né? Um fôlego, exatamente, para poder desabrochar a ciência, a filosofia, a tecnologia. Mas esses espíritos teriam pelo menos a permissão para uma encarnação na Terra ainda, já na fase final, para se modificarem ou não. Então, realmente, o panorama da Terra, em termos de carga negativa desses espíritos empedernidos, aconteceu. Então, está muito mais pesado para esse grupo de espíritos. Mas, para contrabalançar, milhões de espíritos elevados estão reencarnando também para ajudar nessa transição planetária. Então, tem um equilíbrio. O que Jesus nos proporcionou? Um contraste entre o bem e o mal. Então, nós podemos escolher a sintonizar com o bem. Ficou muito mais fácil sintonizar com o bem agora, pela presença desses iluminados espíritos que reencarnaram. E ficou muito mais fácil reencarnar, sintonizar com o mal, pela presença desses espíritos empedernidos. Então, simplesmente nos colocou numa situação de decisão. Sai de cima do muro. Ou desce para um lado ou para o outro. É agora ou nunca. É. Então, na verdade, Jesus nos colocou na situação de chega de enrolar. Porque nos diz aí os mentores espirituais, tá, tem inclusive no livro Os Mensageiros, tem um mentor Eusébio, né, ele comentando com André Luiz, que por milênios o homem tem retardado sua marcha evolutiva andando praticamente em círculo. Ele reencarna e não produz nada assim significativo no aspecto intelectual e moral. Ele quase que um vegetal. Então, essa provocação que Jesus nos faz agora, nós temos que decidir. Tanto que está no Apocalipse que seja o o que seja sujo, que se suje mais, o que for limpo, que se limpe mais. Essa expressão que João utiliza no Apocalipse. Ou seja, você quer ser bom, tem tudo na sua mão para ser bom. Então vai depender muito da nossa índole, o quanto do Evangelho está presente no nosso coração para escolher o melhor caminho a ser seguido, né? O Espiritismo apresenta esse caminho. É o caminho que Jesus nos orientou. Aqueles que criticam a doutrina espírita o fazem de sobremaneira sobre este ponto. Isso é, que seria muito... Como nós não temos uma pena eterna e definitiva, então o espírita... eu não faço nessa, eu faço na próxima. Na próxima eu vejo. E isso eu vejo depois. Mas pelo que você está relatando aqui, não é bem assim, né, Álvaro? Não é bem. A coisa pode ficar bem feia, né? Os trabalhadores de última hora são aqueles que realmente atenderam ao chamado de Jesus. Quando a gente fala que os trabalhadores de última hora, conforme está na mensagem evangélica, são aqueles trabalhadores que desde o raiar do dia estavam em busca do trabalho. Foram para a praça lá, ficaram aguardando prontos, até aguardando o chamado. E quando foram chamados, trabalharam. Então esse negócio de ficar enrolando, olha, você pode de repente ser... Não ter mais permissão de reencarnar na Terra. Mas vamos lembrar que a misericórdia do Pai é infinita, e não quer dizer que quem for banido da Terra por um certo período de tempo vá para um planeta primitivo. Vamos entender também que existe planetas igual à Terra. Provas de expiação. Vai ter uma moratória de mais alguns milênios num planeta igual à Terra, mas não poderá ficar na Terra, porque a Terra será um planeta renovado. Não terá mais expiação. Pode ter prova, mas expiação não terá mais expiação. Não vai ter mais guerra, será um planeta de paz. Mas só vai permitir que reencarne aqui quem tem uma predisposição para o bem, uma atitude para o bem, pelo menos, para poder reencarnar aqui na Terra. E se a pessoa retarda muito, se deixa levar por vícios e outros deslizes morais, ela não poderá, será reprovada, não vai poder ficar aqui reencarnando na Terra. Álvaro, como eu disse no início, essa passagem é emblemática, porque parece que as pessoas se interessam por esse tipo de assunto. Não é à toa o sucesso que fazem filmes, né, que tratam do assunto exorcismo. O próprio O Exorcista, um filme do passado, considerado até hoje um dos grandes clássicos do terror, né, tem aquela menina que vira a cabeça 360 graus, enfim, algumas cenas horríveis. Mas a pergunta é esse relato dessa obsessão de Gadara é bem sinistra, né, lúgubre. Isso acontece frequentemente? É comum que isso aconteça, Álvaro? Não, naquele filme de Hollywood, ele claro que extrapola até o bom senso, né? É quando você falar com o Homem-Aranha, né, sai subindo em prédio. Pois é. Não podemos sair da ficção para a realidade. Então, aquele filme lá é ficção. Mas, realmente, o que aconteceu com o Gadareno, tem certos fatos que são reais. O jovem Gadareno foi amarrado e acorrentado pelos familiares, porque ele estava agressivo. E pela mediunidade dele, recebeu a energia necessária para romper as cordas e as correntes. Então você vê que foi uma coisa sobre-humana, que era uma coisa, só uma explicação espiritual para isso. Essa força sobre-humana de romper correntes e cordas que ele conseguiu fazer. Mas não seria girar a cabeça 360 graus. Não seria bem isso. E a possessão não é uma coisa tão comum. Ela acontece ainda, né? Ela tem várias pessoas tidas como loucas, às vezes tem um caso de obsessão muito, muito profunda, como é o caso da possessão. Perfeito. Álvaro, e por que que ocorreu esse assédio ao jovem de Gadara? Porque a gente está falando que pode ocorrer, né? Então, naturalmente, a gente quer saber se nós também estaríamos sujeitos a um processo desse tipo. Isto é, um espírito poderia, apesar de não ser tão comum esse grau de obsessão, mas um espírito então poderia se aproximar da gente e tomar a nossa vontade, né? Isso é, para que nós o obedeçamos e façamos o que ele nos manda, isso poderia chegar nesse ponto? Olha, geralmente nós somos conduzidos pelos espíritos. O nosso livre-arbítrio, que nós mencionamos no início do programa, o nosso livre-arbítrio é a questão do pensamento. Eu tenho o livre-arbítrio de pensar o que eu quiser. Eu posso pensar coisas boas e eu posso pensar coisas ruins. Quando eu penso uma coisa positiva, uma ação do bem, eu me sintonizo com os espíritos do bem que vão me conduzir para o bem. Quando eu penso as coisas ruins, eu vou me sintonizar, eu convido os obsessores, o espírito atrasado para minha companhia, e eu vou fazer coisas erradas. Agora, se a pessoa tem uma certa mediunidade, como era o jovem gadareno, essa intensidade de aproximação, ela fica muito mais presente. Então, o jovem gadareno, além de se deixar levar pelos vícios, pensamentos ruins, pela ação ruim de viciosa, ele praticamente convidou toda uma falange de espíritos obsessores para ficar com ele. Então, ele fez esse convite. Pelo sofrimento que ele passou a ter com isso aí, ele foi se redimindo, mudando a forma de pensar. Mas já era um pouco tarde que ele estava possuído, um grau muito avançado, e Jesus o curou. Então, pode acontecer. Agora, essa sintonia com o mundo espiritual, ela acontece 24 horas. E para todos nós, né? Para todo mundo. Kardec diz que todos somos médiuns. É claro que em graus diferentes. Tem aquelas pessoas que têm um grau de mediunidade mais avançado, que veem espíritos, que ouvem espíritos. Chico Xavier é um exemplo disso, um dos exemplos disso. Mas, de uma forma geral, todos nós percebemos. E um médium nada mais é, então, do que uma pessoa que tem uma sensibilidade maior às influências dos espíritos. Exatamente. Então, quando a gente fala que um médium, por exemplo, quando chega na casa espírita perturbado, em sofrimento, né, chorando compulsivamente, é claro, aqui a gente vai tirar todos os outros aspectos, né, abordagem médica, patológica, qualquer patologia, enfim, falando só dos aspectos espirituais. Essa pessoa bipolar, né, que tem picos de bom humor e de mau humor imediatamente seguido, essa pessoa, de que maneira a casa espírita pode ajudá-la? Quando a gente fala em desenvolvimento de mediunidade, o que significa isso? Na verdade, a mediunidade ostensiva, quando a gente fala médium, o médium é todo mundo, igual o Wilson explicou. Agora, mediunidade ostensiva são indivíduos que, antes de reencarnar, pediram essa tarefa. Então ele vem para cá com a capacidade de sintonizar mais intensa com o mundo espiritual do que a pessoa que não tem essa habilidade tão presente. Então isso pode acontecer. Agora, você vai sintonizar com esses espíritos, vai depender muito da nossa livre escolha, né, Wilson? Como é que eu quero me sintonizar com o mundo espiritual? Então, quando Jesus nos orientou, orai e vigiai, é justamente por isso. Na oração, eu vou fortalecer minha fé em Deus e vou fortalecer minha sintonia com o mundo espiritual. E o vigiai é vigiar a nossa conduta, tá? Eu tenho que me conhecer. Eu me conhecendo, eu vou evitar cair em erros. Porque todos nós somos aprendizes, todos nós cometemos falhas, erros. Se a gente fizer a avaliação diária, a gente vai ver que, na maioria das vezes, as decisões não foram as mais felizes. Então, eu vou vigiar o meu comportamento e ao observar o meu comportamento, que não é tão agradável como eu gostaria que fosse, eu posso me modificar. Então, vigiar e orar, ao fazê-lo, eu entro em sintonia com o plano espiritual, eu atraio para perto de mim bons espíritos e vou me conduzir de forma mais cristã, frente aos desafios que a vida nos apresenta, né, Wilson? Aqui você está dizendo, Álvaro, que você comentou o número de espíritos desencarnados com relação aos encarnados, né? Uma proporção de mais ou menos 3 ou um pouco mais para cada um. Exato. Então, 7, 8 bilhões de encarnados, 24 bilhões, né, de desencarnados, aproximadamente. É claro que, quando a gente olha para o nosso mundo, se a gente fosse fazer uma seleção, teriam mais pessoas perturbadas do que pessoas totalmente equilibradas, assim dizendo. Então, o plano espiritual também é reflexo do nosso mundo. Também é um lugar de perturbação. Exato. Então, nós, essas pessoas, né, todos nós, aliás, e mais os médiuns ostensivos, vai ter uma possibilidade de encontrar com espíritos perturbados muito grande. Mas, além desses espíritos, que são encontros fortuitos, que estão aqui entre nós, existem perseguições também, não existem? Pessoas que nós tenhamos prejudicado no passado e que aproveitam que nós estamos encarnados e eles desencarnados para exercer uma influência negativa, nociva sobre nós? A questão da semeadura livre é a colheita obrigatória. O que nós semeamos em encarnações passadas, se nós prejudicamos certas pessoas, muitas das vezes não fomos perdoados por esses espíritos. E eles, cheios de ódio, vão nos encontrar e vão nos perseguir. Foi o caso desse jovem gadareno, não foi só os vícios também, não. Ele também tinha a perseguição contra ele, era relativa a encarnações passadas. Por isso o caso dele era muito complicado. além dos vícios que trouxe essa aproximação, é que se levantou também foi um processo obsessivo de vingança. Isso também pode acontecer. Como é que nós podemos neutralizar essa ação nefasta? É porque fizemos o mal no passado, nem nos lembramos do que fizemos. Como que a gente faz para se libertar disso? Mas aí mudando, o único jeito é quebrar a sintonia com o mal, vibrando com o bem. Por isso que a transformação moral é fundamental na cura de qualquer processo obsessivo. A frequência ao centro espírita, ouvindo as palestras, ler as boas obras, um trabalho de obsessão se for necessário, mas é um trabalho interior que vai realmente levar à cura. A pessoa mudar o comportamento, começar a realmente se comportar de forma mais digna, de forma mais ética na sociedade. Tá. Álvaro, para a gente, assim, para o nosso ouvinte poder acompanhar e também ajudar ele numa autoanálise, diga aí, liste alguns comportamentos que podem demonstrar que a pessoa está sofrendo um processo obsessivo. Porque você falou que sim, que o gadareno estava num processo extremo, né? A possessão, que é um processo, é um grau elevado já. Mas existem outros graus de obsessão também. Como identificar se a gente está sendo obsediado, influenciado ou não? Olha, influenciado, a gente é sempre influenciado. Eu posso estar conversando, como estou conversando, num ambiente saudável, mas se um dado momento eu desviar meu pensamento para coisas ruins, fração de segundos já chamo para perto de mim o espírito atrasado. Então, essa sintonia com o bem e com o mal, ela é muito rápida. Por isso é necessário, eu bato um refrão, orai e vigiai. Você tem que vigiar meus pensamentos. Porque o pensamento é a fonte de tudo, é onde estabeleço a ligação. O pensamento é um chamamento, é um convite que eu faço ao mundo espiritual. Então, vigiar, orar, vigiar os pensamentos. Porque uma vez que estabeleceu essa sintonia, fica mais complicado. Mas um sintoma muito claro, não quer dizer que seja sempre assim, tá? É insônia, por exemplo. Insônia é característica de processo obsessivo. Não quer dizer que quem tem insônia esteja obsediado, por favor. Sim. Não é bem isso. Tem questões fisiológicas, biológicas que vão acontecer. Enfermidades que vão tirar. Hábitos, hein? A pessoa come uma feijoada, assiste um filme de terror e vai dormir. Não consegue dormir. Então, mas geralmente a pessoa que é obsediada, está sendo processo obsessivo, ela perde muito o sono. Porque quando ela sai do corpo, a emancipação da alma, ela encontra o obsessor. Aí ela fica com medo, o obsessor volta para o corpo e acorda. Ela desperta. Então é um sono quebrado, um sono muito difícil. Aquele sono que não restaura, a pessoa não acorda cansada depois. É. Né? Aí você vai ver mau humor, por exemplo, a pessoa mal-humorada, depressão, depressiva, negativa, pessimista. Então, essa bipolaridade que eu falei, está bem, está mal? Pode ser também a questão, a bipolaridade pode ser uma questão orgânica, né, mental, do próprio espírito, que ele traz de outras encarnações, associada ao processo obsessivo. De qualquer maneira, a frequência no centro espírita, tomando os passos, bebendo água frutificada, e um trabalho de desobsessão, se realmente no atendimento fraterno foi detectado isso, vai ajudar. Agora, não substitui o tratamento médico. Não, nunca. Sendo isso, é muito importante. Então, né? Qualquer centro espírita sério vai orientar você a procurar um médico. Nunca abrir mão de um médico, de um psiquiatra, no caso, que é o mais indicado, para conversar, para orientar, para prescrever os medicamentos, e também a casa espírita. Ambos tratamentos, eles não são... eles não competem, eles são associativos, eles são quase uma simbiose na cura da obsessão. Tempo passa rápido, né, Álvaro? Mas você falou aí sobre desobsessão na casa espírita, então eu queria aproveitar e esclarecer um pouco mais isso daí, porque nós falamos sobre exorcismo, né? Falamos sobre o filme, então de repente aquela pessoa que não conhece, que está ouvindo o programa aqui pela primeira vez, vai falar: será que a gente vai lá e vão jogar água benta em mim, vão amarrar eu na cadeira e... Né? Como se dá esse processo de desobsessão? Porque tem a ideia também que a gente vê muito aí nos templos de determinadas religiões, né? um processo de expulsão daquele espírito, né? Então, no espiritismo é dessa forma também, Álvaro? Não, porque nós entendemos que o espírito, ele não desencarnado, obsessor, ele não está preocupado com rituais, com orações quando não tem vibrações de amor. São só palavras. Isso não afeta em nada. O obsessor vai rir disso aí. Tá? Então, no centro espírita, ele tenta conversar com o obsessor e convencê-lo a desistir da empreitada. Então, a gente vai... um trabalho de esclarecimento para o obsessor. Geralmente, é um trabalho mais demorado, que é um trabalho que visa a cura, porque a gente vê que o obsessor e a vítima, o obsessor e o paciente, ambos são vítimas. Então, a relação negativa. Porque a vítima hoje que está sofrendo obsessão pode ter sido o algoz do passado, né, o que torturou. Então, ambos são nesse, ambos têm que ser atendidos da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Então, através do convencimento, a gente consegue levar o obsessor a desistir dessa empreitada de vingança e seguir outro rumo. Então, é um trabalho de catequese, de conversar, de dialogar, dar chance desse obsessor se manifestar através dos médiuns, explicar o drama dele, reconhecê-lo como vítima também do passado. Hoje ele é algoz, mas no passado ele foi vítima. Então essa conversa que acontece no Centro Espírita é dentro de um ambiente tranquilo, sem nenhum ritual, ninguém joga nada. Não precisa ficar com medo. Não, né? Precisa ficar com medo. Eu estou lembrando aqui de uma senhora que procurou o Chico certa vez numa atividade e pediu, né? Chico, me ajuda a me livrar de um encosto, né, que está me seguindo aqui. E o Chico falou, então por que se livrar do encosto? Vamos nos evangelizar a todos. É exatamente isso, né? Aquele espírito que está perseguindo ela é tão doente, de repente está mais necessitado do que ela própria. Exato. Então é um tratamento amoroso realmente. É o entendimento de que todos os espíritos que estão ligados a este planeta são irmãos, né? Todos nós somos irmãos e nós precisamos nos ajudar uns aos outros. É, porque tudo que eu faço aqui na Terra, no dia a dia, essas vinculações, elas vão nos acompanhar para o bem ou para o mal. Por isso devemos fazer o bem. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa e, como sempre, selecionamos uma poesia. Desta vez, a poesia denominada Razões da Vida, do espírito Maria Dolores, extraída da obra A Vida Conta, pela psicografia de Chico Xavier. Indagas, muita vez, alma querida e boa. Meu Deus, por que essa dor que me atormenta o ser? E segue estrilha fora em pranto oculto, de sonho encarcerado a lutar e a sofrer. Anelas outro clima, outro lar e outros rumos. Entretanto, o dever te algema o coração dorido ao campo de trabalho que abraçaste, atendendo na terra a divino sentido. Antes de renascer, os seres responsáveis notam as próprias dívidas quais são e suplicam a Deus lhes conceda no mundo o caminho que os leve à redenção. Não recalcitres, pois, contra os próprios encargos, que te pareceu fardos de problemas, encontras no encalço da conquista de bênçãos imortais e alegrias supremas. A lágrima que vertes padecendo longas tribulações entre lutas e crises é um remédio da vida em nossos olhos que nos faculte ver os irmãos infelizes. O abandono dos seres que mais amas, criando-te a aflição em que choras e anseias, é um curso de lições em que aprendemos quanto custam na estrada as angústias alheias. Familiares que te contrariam trazem-nos à lembrança os gestos rudes com que outrora ferimos entes caros no fel de nossas próprias atitudes. Afeição de outras eras que descubras, querendo-lhe debalde a presença e a união, é instrumento de amor que te inspira a renúncia para o trabalho da sublimação. A experiência humana é breve aprendizado, e essa tribulação que te fere e domina é recurso dos céus em nosso amparo, zelo, defesa e luz da bondade divina. Sofre, sem reclamar, a prova que te coube, mesmo que a dor te espanque, atingindo apogeus, e um dia exclamarás ante os sóis de outra vida: bendita seja a terra, obrigado, meu Deus. Música. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição às segundas, quartas e sextas-feiras ao meio-dia, às terças, quintas e sábados às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também que esse programa vai ao ar todos os domingos às 9:30 da manhã. Ao vivo, né, às quartas-feiras, às 19h30 e nos domingos, a partir das 9:30 da manhã. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, quem passou lá pela página no Facebook. Nós temos aqui, olha, lá na Bahia temos um ouvinte, em São Bernardo do Campo, Piracicaba, Sumaré, Carapicuíba. Aqui na Bahia, a cidade de Santo, e aqui do lado, Rio das Pedras. Então, nosso agradecimento, lembrando que nós estamos aqui, né? A oportunidade que nós temos de trabalho é por conta de vocês que estão aí do outro lado. E você que, para ouvir o programa, além dos horários que eu falei, você pode também, no seu aplicativo, hoje é quarta, a partir de sexta-feira, você vai lá no menu superior esquerdo, você clica em arquivo, e lá dentro você seleciona o ano de 2020, vai aparecer todos os programas, o de domingo, os de quarta-feira, vai aparecer lá quem está participando, o programa de hoje, Álvaro Vargas e Wilson Garcia, e você pode ouvir novamente o programa quantas vezes quiser, se quiser mostrar para alguém, pode avançar, pode retroceder o programa. Então essa é uma funcionalidade nossa, nova lá, do aplicativo. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar, desde 99, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alandine Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, que está conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, amiga Maria Antônia Paduan, Marina Gevartoski, sempre que possível está conosco aqui também, o amigo Sérgio Aguiar. Na técnica nós temos o amigo André Sanson e este na apresentação aqui, este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita paz, muita saúde, muita alegria, muita coragem diante dos desafios que a vida nos apresenta e que você possa fazer brilhar a sua luz. Eu passo aqui as últimas palavras para as derradeiras considerações do nosso amigo Álvaro Augusto Vargas e peço, Álvaro, para encerrar com uma prece. A lição da noite é muito interessante para todos nós, particularmente a questão da obsessão, que é uma questão muito séria, que nós possamos nos conduzir da forma mais digna possível, certos da misericórdia divina que sempre se faz presente quando nós entramos em sintonia com um plano maior. Que possamos observar os ensinamentos que Jesus nos ofertou de forma prática na vida diária, mudando nosso comportamento para melhor, sabendo nos perdoar dos nossos erros, mas não desistir de ser uma pessoa melhor a cada dia que possamos efetuar as nossas tarefas que nos defrontamos. Então agradecemos a Deus por essa bênção da reencarnação, que Jesus nos ilumine cada vez mais e o nosso caminho seja um caminho devotado ao progresso moral e progresso intelectual. Obrigado a todos e uma boa noite. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.